A intenção é Graé pro pátio da Baeté, confirmando. Afirmativo, do pátio 3, Graé e depois da Baeté. Gente, mas se encontra agora. Qual é o pátio que se encontra agora? Do 3, né? Gente, chama o solo do Zandepão 9. Chama ele, mas o solo do senhor. Gente, aguarde. Aqui é o meu Papatango, frequência livre no 245, chame no retorno, Salvador. E volta a frequência do Salão do Zandecimal 9, por gentileza. Foxtrot Terra? Escuta, senhor. Pode chamar o Salão por gentileza, ele achou que se encontrava no pátio 4. Para o autorizado, ingresso no pátio, reporta na Lima, o Mike Fox da Serra. 3 então, liga do Juno décimo 9. 1 do Juno décimo 9. Alfa Yankee até o Pátio 3 está livre, cruzamento da Alfa e Kilo até o Pátio 3. Pátio 3 livre até pela Alfa Kilo, Lima. Lua número 3 para a cópia aguardando. Ativo, cheguei com o plano de voo, mesmo recebeu sua CHG, estou só aguardando o pessoal da posição lá do centro receber para eu pagar a cópia. Foxtrot Serra ingressa Lima, Mike reporta na Quebec, Mike Foxtrot Serra. Foxtrot. Plan 3895, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Epizulu 21, após Epizulu 21 conforme a rota do plano de voo, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Epizulu 21, controle 119.35, aciona 5126. Correto, 5126, portão 02, chama pronto, então 3895. Tá pronto, tá presente. Feito no 02, autorizado para o tiver acionamento, chama táxi, então 3895. 1260, cópia. Precisa. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem da 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5127. Rio 390, Upper Whisky 8, primeira curva à esquerda, decolando a 10. Puca, Aracaju, 1935 é o controle, 5127 transponder, gol 1260. Planejamento correto, portão 08, chama pronto, gol 1260. Teremos 1260. Via corredores, a última trem Salvador 1095, informe em Paripe. Prossiga via corredores. Repórter liberando, faz parte. Mais pra trotear. Não, senhor, negativo. Sim, chama pronto, 1260. Lima, Kilo Zulu, cópia. Autorizado Aracaju, nível 090, golpe 677, decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. A frequência do controle 119.35, aciona 0254, Lima, Kilo Zulu. Gente, Joker 20, frequência de operações, vou confirmar aqui, mas se eu não me engano é 122.5. Não copiei essa mensagem, poderia repetir por gentileza? Daqui a 10 minutos estaremos em contato. Gente. Gente. O Delta Papa Fox desceu para 3 mil pés no estado 1015. 3.000 com 1.500, passa. 1.738, reduza para 1.709. 1.970, 1.738. C38, subduturação para o sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite será o local e o dúvida, separa 3 mil pés. Altímetro 1.015. Direita 015, limite localizador, desce para 3 mil, o ajuste 0015, 1738. Confirmando o lado da curva pela esquerda, esquerda 015. Esquerda 015. Delta Papa Fox, nível S, desce para 2.000, informe estabilizado no localizador. 2.000, reportar estabilizado no localizador do Fox Touch. Delta Zulu, prossiga. Vicente, acione o código transponder posição normal, foi direto para a rotatória e aguarde livre a frequência. Confirmação 0110, roda a rotatória. Zulu. 1738, acima da navegação, a proa de Duna, descendo para 3.000. Proa de Duna para 3.000, 1738. Sr. Mike Fox, solicito que mantenha-se em condições visuais com rumo 050 por umas 5 milhas, para livrar o final da ACS. 050, Mike Fox. Taxa 3895, POB 106, em 340 até o galeão. P20 na escuta do controle? Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1005. Tem um bom voo. E direita na Índia, ponto de espera 26, bem 15. Bom dia. 380, galera. já avisou com ele ponto em mar. Ok, ciente, não existe tráfego no setor para ser reportado. Frequência livre nos 345. E chame no em uma próxima decolagem. Até outra, Zulu. Zulu, graças. Estabilizou visual Delta Papa Fox. Delta Papa Fox, complete aproximação, chame torre 1862. 1862, boa. Agora 738, livre LF, fica para 2000 pés com 1015, informe estabilizado no localizador. 2015, por Amaral, no 738. Espera via Índia no ponto de espera, torre 118 decimal 6, o ajuste 1015, tem um bom voo Lima que usou. 3191, tá, proteja. Galeão 380, Pesulo 10 até Mato, decola da 10, curva direita da El, Leida Bridge, Geraldo 35, outra fora 5, Maçom, com 3191. Correto, chama pronto, portão 07-3191. Pouso, papapá. Pa. Fala, Alcan 3295. Prossiga. Temos uma correção por gentileza no POB, é 107, ok? Gente, 107. Certo. Chego, mantém um ponto de espera por gentileza, Lima, que ele zulou. Sente manter o ponto espera até 3295. Mantém, 3295. O senhor Max Fox agora 11 milhas, está completamente visual, senhor. A sessão é posto da 1-7. Senhor Max Fox, está ligado no circuito de tráfego, chame torre 1-8-12. 18-6, chamaré, obrigado, senhor. Joker 2-0, Joker 2-0, controle. 3895, tem condição de agilizar manobras para decolagem assim que autorizado? Ah, sim, é matinho, tá ligado. Agilizando manobras, agora apenas a pista livre. Papa Romeo Delta, Papa Foxtrot, seu solo aos 4-2. Livre à direita, chama o solo 1-2-1-9. Bom dia, gol 1-7-3-8, passando externo, baixada travada. Gol 1-7-3-8, continua aproximação, guarda pista livre, altímetro no 0-5. Aguardando no 0-5, 1-7-3-8. 1-3-8-9-5, tem livre decolagem, pista no 0, vento 1-3-0 graus, com no 0-9, 1-3-8-9-5. Livre decolagem, 1-3-8-9-5. Oi, Salvador, Papai Romeo, Serra Max Fox. Serra Max Fox, reporte curto sinal, pista no 7015 no altímetro, para cheque o vento no 40 graus com 099. É, Max Fox. Tremos, 2-0-0. Tango Zulu, prossiga. Livre acionamento no Pátio 3, chama táxi, José Tango Zulu. Bruno 738 em pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus com 08 nós. Livre pouso no 738. Lima Kilo Zulu, tua visão com o Boeing da Gol na final da 10. Após o Boeing, a Lima tem cabeceira no zero, Lima Kilo Zulu. Da LZ da Bridge. Obrigado. Mais pouco, trote, reporte, curto, final, pista no 7, baixado e travado. 7, reportará, travado de fábrica. Afirmativo. Mensagem, poderia repetir? Até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera chama a torre 1-18, decimal 6, o ajuste no 0-5, bom voo. Entendido que o Romeu Papassani está fazendo a ponte para o Guardião 03 e o mesmo pousou em Maraú. Confirma? Bruno 270, Guarulhos, a guarda cópia número 2, guardão. Subida, cara. Arbon Elefa. Salve, Elefa. 728, Bordinha nível 3, 756. Tem que estar aqui para levantar a posição lá. Gente, Recife 350, número 3 para cópia aguardando, 5728. Qual é o Delta Papapá? Confirme. Delta Papapá, quem já ia chamar o senhor para informar, e perguntou se tem condições de seu táxi até o Pátio 3, ou até o Pátio 4, lá do outro lado do aeródromo. Informar aí pra ela. Paulo, bom dia, Gol 9738, livrou na sua escuta. Salve, Stuart, livre pouso, pista 17160 graus com 10 nós, é o vento. Sente, Matchbox. Temos o Lu, mantém o ponto de espera. Temos 1970 a bordo, 3 horas e 1 de autonomia, Fernando Salvador para o táxi. Confirmando 1970? Erro, marcado. Autorizado via pátio Índia no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 05, o Gol 1260. Pátio Índia no ponto de espera 26, obrigado, 260. Salvador, Mike, Alpha 3. Copa, Índia, November Alpha. Sierra 201 to Sierra Alpha Bravo Echo, standing by, UAT clears. Reporte pista livre, Sierra Mike Foxtrot. Lima Kilo Zulu, decolado de Salvador 48-10935, controle, bom voo. 0935 vai chamar Kilo Zulu, obrigado, boa tarde. Voo no 738, ingresso a Juliette até o 05. Juliette para o 5, 9738. Lima Kilo Zulu, contato radar na decolagem, submatão 090, saída Cone. Zulu. 160, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera Gol 1260. Tá batendo, 260. Juliet Tango Zulu, tem nível de decolagem, pressionou 0, vento 180 graus com 07 nós. Juliet Tango Zulu. Sou Salvador, Sierra Delta Lima. Sierra Delta Lima, pra si. Cheque no pátio 3, em marcha lenta, tá autorizado, reporta no término, Sierra Delta Lima. Obrigado, já confere. O Uno 260 está mantendo o ponto de espera devido à aeronave, prosseguindo situação de emergência para pouso em Salvador, ok? Estamos coordenando com o controle de Salvador a sua decolagem. A manter a saída árvore até a posição elétrica. Chame o Recife agora em 288, alternando 260 para coordenar posturamento. É Matheus, vai manter a saída e chama Recife. Obrigado e bom serviço. Whisky e anti-uniforme, acione identificação. A chegada é a Mari. Aguarde por novas instruções. Bom dia, do Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, suba e mantenha 2000 pés na saída Arbor. Destino inicial, sobe, sobe e mantém 2000 na Arbor, o Tango Zulu. Zero em procedimento de emergência, ok? Mantenha escuta aguardando instruções. As aeronaves na escuta do céu Salvador. Aguarde um minutinho, estou em contato com o controle. Céu 150 na chegada Mara, aguarde por novas instruções. E tudo de tráfego evoluindo na área terminal Salvador em emergência. É, está previsto aí uma espera aí na posição Mara e Itaque. Ok, Ed. Emergency, approaching to land in Salvador, and we're standing by your sequence, ok? No 260, prossiga. Tá prosseguindo na proa do VOR, ok? Ainda não se encontra na longa final não, mas tá prosseguindo, é um monomotor e tá com pane no motor. Afirmativo, o controle Salvador suspendeu as decolagens. Azul 4207, copia? Por 280 por 1,5 milhas. Conforme a rota do plano de voo, decolagem da 1-0 para decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5117. Para confirmando 5117 no transponder, chamando pronto no portão 01, azul 4207, confirmando, vai estar sujeito à situação que passado anteriormente. Bem. Confirmando, vai solicitar o acionamento na posição? Sim, ok, ciente, aguardando, 4207. O meu papai está no controle? O avião não mantém a posição, aguarde para o pushback acionamento. Aqui Juliette Romeu, aguarda a cópia na bata. O Eco Zulu Novembro, Salvador, Ilhéus, confirme ao 065 e transporte de ferro. Confirme em Salvador, Salvador. Então decola como Salvador Ilhéus e após cancela com controle, isso? Confirmando, vai sair no 080 plano Yankee, é isso? Gente, aguarda a cota, é 190. Temos uma aeronave aproximando para pouso em Salvador em emergência. Os pushbacks de acionamento são restritos a condicionados aí ao pouso da aeronave, ok? Só aguardo, não ficar muito tempo acionado. Ah não, tranquilo, você não sabia dessa aeronave. Obrigado pela resposta. Passando o controle. Autorizado Guarulhos, nível 360, antes do Lu 21, é a aerovia inicial, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 1-0 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 1-19.35 e aciona 5147. O gol 1270. Ok, autorizado Guarulhos 360, decola da 10 curva direita pela antes do 21, saída Arbor, direção Elefa, 1935. 47, gol no 270. Correto, no portão 03, gol no 270, vai reportar quando pronto, condicionado a situação passada anteriormente da aeronave aproximando a emergência para pouso em Salvador. Afirmativo, o gol no 270 vai aguardar quando o senhor achar que a gente pode, então não vamos sair. Confirmando, já está pronto? Pronto, tá. Gente, então no momento é o número 3 para iniciar o pushback, ok, o gol no 270. Siga 4207. Vira uma posição aí, posicionar na posição. Posição que é funcionada. Vira com autoridade na posição e aguardar para o outro. Meu, passando o controle. O acionamento vai ser por conta e risco do azul 4207. Já está prosseguindo para o Salvador. Número 2. Afirmativo. O F5722 cópia. Autorizado Recife, nível 350, Upper Whisky 58. Decolagem da 1-0, após decolagem a primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5150. Correto, um portão 09 vai reportar pronto para o pushback 5722.